Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. É, Onanda, é você que soltou o Martinho ou foi o BH? Jefferson Airplane. Você não solta daqui, não? Sim. Pelo amor de Deus. Rapaz, quem sabe um dia no... nessas sessões do Ronquinho aqui, a gente não monte uma rapaziada que fica esse clima, né? Gritaria. Vai. Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Que emoção, hein, meu amigo? Mas enfim, terça-feira passada o João Donato esteve. E o Nando vai colocar no ar uma das... Quantas foram as músicas? Você se lembra, Nando? Cara, perdi a conta. Papo de 8, 9, né? Por aí. Nessa gravação aí o Donatinho já tinha saído? O Donatinho já. Tinha um compromisso. Ele sairia daqui às 11, saiu às 11h30, na empolgação. E o programa foi quase até meia-noite e meia, né? Isso aí deve ter sido depois de meia-noite, ali por volta de meia-noite, né? Esse momento aí. Manda lá. E o Pitbull? Cuidado com ele. Será no

On the bomb, it's good today. Now tell them, yeah, I said, yeah, ma'am. Getting on it, posing with everybody, going to Sunday. I'm just going to show you, I'm telling you. Yusuf! Currículum Vitae. Não tenho curso de informática, não fiz estágio em nenhum lugar nenhum, não sou ligado à internet, não tenho fax nem micro. Nome, esqueci. Faculdade, abandonei. Não dirijo, nem falo inglês. Sitting by the side of the road with the lorries rolling by. Rapaz, que coisa, hein? Skylab com Neil Young é muita emoção também. O Neil Young, eu tô com esse disco do Neil Young, eu acho que já deve ter sido lançado no Brasil. Esse mais recente artefato dos porões de Neil Young. E uma ouvinte nossa disse que adoraria ter sido o road de Neil Young exatamente nessa época aqui. It's only castles burning. Find someone who's turning, and you will come around. É a última chamada da promoção, Nando? É, faltando 24 minutos para o encerramento. É, mais duas então? Mais duas o quê, meu amigo? Mais duas chamadinhas para a promoção? Sim. Eita. Então temos dois ingressos duplos, mais camisetas e CDs do Motorhead, apresentação agora dia 28 na Fundição Progresso aqui no Rio. Para participar, basta você dizer de quem você gostaria de ter sido roadie. Qual é o caminho, Nando? UFM.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. E é isso aí, divirta-se. Meu amigo, que espírito, hein? If you're walking home alone, don't let it bring you down. It's only castle. Dá um Clebinho, aí, né? Esse, Clebinho. Sim, esse aí é o do Everybody Knows. É por ali. É por perto. Temos aqui Pedro Mesquita, Clarice Falcão, Valmor transbordando toda a indecência, né? Leonardo Basílio, Kleber Vinícius, rapaz, como sempre. Clebinho é uma fonte de informação. Enciclopédia, né? Ronqueira. É. Rapaziada, queria blá blá blá blá blá. Maurício, esse disco do Stiff Little Fingers é aquele gravado em Glasgow? Não. Não? Se for esse que eu tenho, então não é. O Bruce Foxton, um ex-Jan, toca baixo no show todo e tal. Curiosidade 1, Noel Gallagher, do Oasis, né? Já foi road de uma banda meia boca chamada Spiral Carpets. Grande som. Na época do Stone Roses, Happy Mondays e afins. Curiosidade 2, Arnold Lane foi a primeira letra de música a ser incluída no The Oxford Book of Verse, espécie de bíblia da poesia britânica. Chique, hein? É. Abraço, saudações alvinegras, rumo à batalha final. Vai dar Flamengo, Kleber, sinto muito. Lano Martins. Entrou uma linha cruzada aqui, é isso? Isso, cara. Olha só, o disco do Stiff Little Fingers foi gravado no Rainbow, que hoje, lamentavelmente, virou igreja. Essa é uma aí, do Bispo Macedo. É mesmo? É. Já contei essa história aqui. Lá na fachada do Rainbow, onde foi gravado o Stiff Little Fingers em julho de 1980, você vê a Igreja Universal do Reino de Cristo. É isso? É esse o nome? Reino de Deus. Essa turma aí, não, né? Não. Pô, falar em igreja... International. Aquelas fotos que você botou no Tico, né? Do show do Block Party, numa igreja toda folhada. É, o Ricardão de Nova York. Espetáculo, né? O Nando conversando sobre essas fotos que o Ricardo mandou de Nova York, do Block Party e da banda do guitarrista do Strokes. Diz que isso aqui fosse no Brasil, ninguém ia entrar com motosserra, né? Cortando. Sério, eu fiquei assim, falei, cara, eu não consigo acreditar num negócio desse. Acho inconcebível. O quê? Um show dentro de uma igreja naquela estrutura, né? Tudo cheio de ouro e tal. As pessoas se divertirem, curtirem o show e ninguém leva nada. Não. Estamos mal acostumados, né, meu amigo? Take it in and roll on. I am here, right here, where God puts none asunder, and you in black dress and black shoe. You do invite me under. Go on, go there, 'cause you can see me aging. Will the stars they turn, balls burn. Come and kiss, they are raging. Death to everyone is gonna come, and it makes closing much more fun. And death to everyone is going to come, much more fun. And every terrible thing is a relief. Even months on end, buried in grief, are easy lifetimes which have to end with the coming of your dear friend. And death to everyone is gonna come. It makes holding much more fun. Death to everyone, it's gonna come. E eu não lhe conheço não. Você é um imundo, nojento. Vira lata, pé de balcão. Ronca, ronca. Ai, meu Deus. Vira lata, cara. Ó, e ao fundo, outro pedido que nós estamos resolvendo na edição de hoje do Ronquinha. Esse é o Descacetadinho. Andei mostrando ele aqui junto com o Tortoise, o Bonnie Prince Billy. E muita gente mandou e-mail pedindo mais a presença por conta dele. Esse é um disco gravado ao vivo chamado Summer in the Southeast. Nós ouvimos a música Death to Everyone. Of 1200 feelings. Um clima meio antifronha, hein, Nando? É, tá na hora de... Não, é. Nem uma babação, né, não? A baba, é? Ah, é. Promoções? Escurecido, escurecido. Promoções? Algum, promoção é um abraço. 15 minutos. Vai dar uma passadinha aí, nós? Tu fica rindo. Mas, meu amigo. Tu acha engraçadinho, né? Olha aqui, Tatiana Queiroz, querido. Lenda, né? Acho que o Ronca deveria prestar uma homenagem a Luiz Carlos Batera, que tocou com a Abolição. Com Average. Que? Average White Band. Ah, Average White Band, claro. E o Black Rio. É. O disco do Young ainda não saiu por aqui. Falando em disco do Young, saiu. Vai rolar o Arctic Monkeys, né? 2. Rapaz, dizem que é espetacular, né? Então, o Luiz Carlos, o baterista da Black Rio e desses outros fenômenos musicais made in Brasil, subiu recentemente, mas eu não tive tempo de procurar, de catar as coisas dele. Terça-feira que vem, evidentemente, é uma obrigação do Ronquinha, né? Nós estamos aqui exatamente para reverenciar essas pessoas que, na maioria absoluta dos casos, né, a notícia de uma subida passa batido. Você não sabe qual foi um? Do Prá, né? Do Prá, a gente claro. Não ficou aqui indignado? Claro. Demais esse carinha aqui, hein? Ué, essa gostosura aqui qual é, hein, cara? Tá faminto, né, Leo? Vou ver aqui. É, faz a última passada da... Última passada? A participação dos nossos ouvintes, né, cara? Ana Carolina Mata já tá antecipando aqui. Acabou o milho? A pipocada. Deram um bronca em mim, porque eu fico me alimentando ao vivo aqui. É uma grosseria, né, cara? Uma estupidez, né? Olha só, vou dedicar essa música a seguir ao meu camarada Tonzinho, que toda quarta-feira me liga comentando alguma coisa. Tonzinho, uma lenda absoluta. E assim foi-se mais uma música do Bonnie Prince Billy. Em clima meio baba na fronha, né? Vamos ver aqui essa outra aqui como é que é. Ih, esquentou, hein? Mas enfim, o Tonzinho toda quarta-feira liga comentando alguma coisa bacana sobre o programa. Vou dedicar a próxima música a ele. Essa tua cadeirinha tem cinto de segurança, cara? Tem. Tem mesmo? Manda. deixa eu botar aqui um pouquinho de álcool. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? É muita pressão, meu amigo. Não há quem babe com esse cidadão aqui ao fundo. Nada mais, nada menos que Ed Hazel, guitarrista de Parliament Funkadelic. Um disco lançado em 1978, onde ele cai, deita os cabelos num repertório totalmente zozó de latete. I Want You, né? Aquela banda lá de Liverpool. Ele conta, evidentemente, com a turma, né? A turminha ali de George Clinton, Bootsy Collins, Bernie Worrell. Aliás, recentemente eu recebi um e-mail de um ouvinte nosso tentando se é fato ou boato que Bootsy Collins, baixista James Brown, só que do George Clinton, Parliament Funkadelic, e o Bernie Worrell, tecladista espetacular, tinham vindo ao Brasil com Delight, manja? Manja Delight? E eles vieram, exatamente, Grooves in the Heart, vieram aquele Rock in Rio do Maracanã. Inclusive, eu e o Calbuco fotografamos, claro. Eu tenho um disco fotografado. On stage. Oh yeah, yeah, aquele que Happy Mondays veio, tocou pra meia dúzia de gastos ligados debaixo de uma chuva sinistra. Mas enfim, Ed Hazel. Olha só, olha a música que o cara escolheu pra abrir esse disco, cara, olha só o que ele fez. Promoção tá encerrada, é? Tá. Total, não? Foi bom o programinha hoje? Foi, você pode dar um pause aí, não? Voltamos ao formato, né, cara? Depois de um mês, né? Muita gente com saudade. Ah, é. Eu não estava. Nós, inclusive, né? Não, eu não estava. Alexandre Farias Oliveira. Galera, o programa, como sempre, ótimo. Hoje em dia é o melhor programa do rádio brasileiro. Ah, tá. O que mais? Você quer mais depois disso? Não, outra participação. Tá de brincadeira, meu amigo? O cara quer ser Road do Keith Richards, barbada, né? Meu amigo, é um fio desencapado, hein? Road do Keith Richards. Aliás, devia ter uma entrevista. Cuidado com as cinzas, né? É, o cara cheirou as cinzas do pai, né? Dizem. Essa história? Dizem. Com certeza, agora entra. Olha a música. O cara foi buscar um dos maiores clássicos do Mamas and the Papas, California Dreaming. Olha o baixo e a bateria disso, cara. Nandão em lágrimas, meu amigo. Só, essa emoção. Daí você não pode esquecer de colocar na lista, que algumas você deixa de fora, né? Pois é. Essa não pode ficar de fora. Falta produção aqui no programa, né? BH, segura a mariola um pouquinho aí que tem uma saideira aqui, tá? Pra nossa torcida das antigas. Opa. O programa de hoje abriu com Solomon Burke. Ouvimos um compacto espetacular, Shit Disco, I Know Kung Fu. Stiff Little Fingers, Junior Biles, Bonnie Prince Billy, Pink Floyd com Arnold Lane, produzida por Joe Boyd, Lenny Gordon com Arnaldo Antunes, Johnny Guitar Watson, Ed Hazel aqui ao fundo, Elvis Costello com duas músicas, Lipstick Vogue, Watching the Detective, André Bujanra, João Donato espetacular com Bananeira, gravado aqui no programa da gente. E outras coisinhas mais que o Nando mais adiante me informa. Obrigado pela participação de vocês. Terça-feira a gente volta. E para encerrar, a nossa numerosa torcida fissurada no Stiff Little Fingers. Beijinhos, bye bye, tchau. Ronca, ronca.